Você está ouvindo? Role Playing Game, o mestre jogador. Nonimo kikan wei. Omae wa mou system videogame de. Veja o brinquedo caverna do dragão. Um real cast. Eita aí, meu nome é Thiago Amorim e hoje vou dar conselheiros amorosos com vocês. Eu vou dar conselheiros amorosos pra vocês. Atualizou o jogo pra cima, vai! Saveiro, pega, não creio. E aí, galera, meu nome é Luiz Valadares e eu estou à procura de um relacionamento sério para sexo casual. Só as bios do Tinder online. Detalhe que eu tirei o relacionamento sério, porque eu já tive que tinha que dar de relacionamento sério naquela bio. Tá ligado que o cargo empresário. Será que o cargo empresário tá espantando? O povo tem medo de empresário. Pois é, empresário não é uma coisa muito bem vista aqui no Brasil, porque o pessoal aqui é mal acostumado. O povo quer matar empresário. Vou botar professor universitário. Ei, mas tu tá ligado que quando eu falei isso, era pra ser uma bio, sei lá, comum no Tinder, não a tua bio. Mas foda-se, viu? E aí, pessoal, eu sou o Ian Farias e, cara, por favor, não seja o Thiago no Tinder. É isso, mas antes, Thiago, do que a gente vai falar? Thiago, rápido, antes que teu pingo e fode. Tem que esperar voltar, tá 500. Fala, velho, eu quero que tu fale, abre a boca. Nós vamos falar sobre tratar bem as mulheres, respeito, amor e caridade. Caridade? Alô? A gente vai falar sobre os encantos do... Encantos? Encantos, não tão encantadores, dos aplicativos de relacionamento sério. Na verdade, mais precisamente, do Tinder. Tem aplicativo pra relacionamento sério? Pra mim era só sexo casual, né? Ah, tem o Hot or Not. Hot or Not. Vamos destrinchar os cantos mais obscuros dos aplicativos para sexo online. Mas dicas de como incrementar seu Tinder Plus. Pagando, inclusive. Pagando. Você paga pra implementar, depois você implementa o pago. É, mas você pega logo o Gold, você vai pegar todas as metas da cidade. Acabou, é a dica aí que eu tenho pra você. Ou tu pode dar match com todos da cidade e não pegar nenhuma. É o que eu faria. Tem como não, bicho. Lembrando que o Real... Lembrando que o Realcast tá nos melhores aplicativos de podcast do Brasil. Não esquece de assinar nosso feed e... Vai tomar um cu. E você escutar o podcast no Spotify enquanto dá match no Tinder. Olha aí, caralho, velho. Nossa, Luiz, velho. Vantagem, muito lindo, só tem vantagem. Acaba seu relacionamento agora, baixa o Tinder e o Spotify e escute nossos podcasts. E escuta esse episódio enquanto procura uma pessoa nova, cara. Nossa senhora. Você vai largar de ter uma raiva e ter duas felicidades. Você vai estar olhando mulher e escutando no podcast. Caralho, Luiz. Stonks, cara. Essa é a dica do realzinho de hoje. A gente passou 40 minutos falando merda pra colocar o ouro na mão de vocês no final. Ou no começo, quem sabe. Sim, meu, quando chegou o advento do Tinder, um amigo nosso aí que é stalker de mulher da Federal, 2013, o auge, o boom do Tinder foi 2013, não sei quando foi criado. Foi quando aposentaram o Badu, usaram ele pra fazer um dia. Quando a bolha estourou. A bolha estourou. Boom, meu. O Tinder era muito louco, era limitado e tal. Dava pra tu voltar, é. Ainda não tinha as frescuras de Tinder Plus, essas coisas. Era um mundo muito legal. Eu aproveitei um tempo ainda essa porra aí. Aí começaram a limitar. Bora, velho. Assim que eu botei o Tinder, logo de cara, assim, os primeiros minutos, umas três minas. Aí eu falei, esse negócio aqui funciona. Aí o que eu vou falar aqui com a primeira? O que eu vou falar aqui com a primeira, velho? Que eu não sei. E aí a gente combinou aqui no Tinder e tal. quer dizer que a gente deve se encontrar, não sei o quê. Ela falou, não, nossa, muito não necessariamente. Tchau. Nossa. Eita, caralho. Já descobri que não é assim que se fala no Tinder. A primeira dica. Caralho, velho. Não seja tão direto. Tipo, que eu era um caboclo, tá ligado? Do caboclo. Um caboclo. Eu fui até. A gente deu match, né? Tu deu match comigo, eu dei match contigo. A gente deu match. Um metendo outro. Então a gente quer. Bicho, a gente... Esse cara, esse bicho envelheceu 50 anos de antes de ontem pra hoje, velho. Por quê? Ontem ele me mandou um negócio que eu falei que foi pra casa da sogra da minha irmã. E lá eu bebi cerveja. Aí o cara vai lá e fala, ei, te serviu cerveja? Foi, eu fui. Aí como é que foi? Ela chegou lá, meu filho bebe, só que eu não tô dirigindo. Mas você tem carro, não. Você tem carro? Não. Pô, desce um Stellar Troyes, hein? Caralho, velho. Ai. Por que tu falou logo dela, hein? Qual é a cerveja que é muito usada em campanhas de RPG? Estela Artrois. Artrois. Artrois. Ah, meu Deus do céu. Entendeu? Tudo onde é Artrois. Ok, vai. Cara, continua a tua história. Ok, boomer. Aí eu comecei a realizar no Tinder que você não deve ser tão direto. Você deve começar pelo resumido com oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Aí eu falei, então... Mas... Estamos voltando para o MSN. Só falta tremer o celular dela. Eita, pô, tremer com outra coisa. Eu falei, ó, oh, gente, ó, demora pra pedir zap, tá? Porque. É, pedir zap é um passo a mais. É, tu tem que. A minha tática era, eu dava 3 dias de vácuo. Eu falava, caralho, muito ruim de conversar aqui, né? Não, eu não fazia isso, não. Eu comentava tudo. Mas eu fazia, velho. Eu fazia e funcionava, de certa forma. Porque primeira se, não, se não rolasse o zap... Nossa, quase engasguei aqui sozinho. Se não rolasse o zap, rolava o Instagram. E eu ganhava seguidor. Pô. Tinha uma menina do Tinder que foi pro zap comigo, ela mandou uma foto dos peitos dela. Aí ela falou assim, sua vez. Eu mandei foto do meu peito? Aí eu falei assim, a vez é tua, então vou te dar uma expose de agora, sua vagabunda. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Ela falou, eu falei assim, não curto essas coisas não, moço. Só uma criança. Não curto mostrar meus peitos na internet não, moço, que é isso? Meus peitos é um pouco menor que o seu, moço. Não é porque eu sou gordinho que eu tenho teta grande não, filho. Mas, tipo, não foi por isso que eu parei de falar com essa menina não. Ela... Não. É engraçado. Essa menina é louca. Ela começou a falar mal do Nubank e eu falei que nunca tive problema com o Nubank. Ela falou mal de ela ficou... Ela ficou puta, dizendo que todo mundo que confiava no Nubank era trouxa, não sei o quê. Eu falei, não tilta não, ela me bloqueou. Não tilta. Tiltou. Vai, cry. Tilta aí, tilta não. Mas tipo, isso foi uma outra parada, já tinha marcado de pegar ela, tá ligado? Aí ela, quando eu vi esse post lá, eu não, nunca tive problema com o banco não, aí não é porque você é um trouxa, não sei o quê. Ah, é tomar no seu cu. Vale a pena essa foto. Oh, mas tu já teve problema com o maluco no Tinder também, Luiz? Ah, bicho, eu acho que se o cara baixa o Tinder, ele tem que estar preparado pra umas Sim. 3 a 4 coisas. E o pior é que eu maluca. Não, calma aí, como é que quais são elas? É maluca, casal. Casal, caralho! Mano no sigilo. Ai, meu Deus do céu! Broderagem. Mano no sigilo. Bicho, só o que tem é mamo no sigilo aí no Tinder, Tereza. Isso sendo um cara, né? E não. Gay masculino, como é? É sigiloso também. É tipo casal, só que é uma gay masculino. O meu caso é mulher maluca. Essas viadas tudo eu boto no mamo no sigilo, que é pra mim a mesma coisa. Casal. Eu pensei que teria que ser que mamo no sigilo. Aí, tipo, a quarta opção é a mais simples, que é quando o método dá certo. Aí, tipo, tu tá preparado pra se deslocar da sua casa pra pegar a menina. E a quinta coisa que você encontra no Tinder? Foi mal, dei like sem querer. Foi mal, aí é foda. Aí eu falo, porra, aí você me desconstrói. E o super like foi sem querer, né? É, Aí tem garota de programa e minas trans aí, à vontade. É, bom pra aumentar o plantel, né, Thiago? É que nem no Stardew Valley, que você vai descobrindo novas coisas, você vai aumentando o seu nível nelas, tipo cultivo, mineração, combate, trans. Transformação de ouro em cobre. Transmutação. Tá ligado no Stardew Valley? Transmutação, pô. Quando você transforma o cobre em barra de ferro e ferro em irídio, essas coisas. Não, falar desse negócio de transformar aí que eu já tô com gosto na boca. Eita, pô, chega babico. Tu tem que estar preparado pra garota de programa, bamba no sigilo, bamba maluca, casal, gente que tá. Te clicou sem querer. Teve uma menina que deu match comigo. Estudante de artes. Teve uma menina que deu match comigo que a descrição dela era: olha, não estou aqui atrás de um relacionamento sério. Beleza, ok. Aí eu abri a descrição. Ela tava atrás de emprego. Porra! Nossa. Mas é aquele negócio. É melhor Tinder do que LinkedIn, bicho. Quem já vai que usa LinkedIn hoje? Porra, não. É muito ruim de usar o LinkedIn. Pois é, ninguém entende aquilo. Pô. Acho que nem quem usa todo dia entende. Eu só vou botar o nome. Só prefiro botar o nome no classificado do jornal. Pois é. Caralho, ainda fazem isso? Alguém ainda faz. Gordo, já branco, vi. Com motoca, procura de sexo. Pera, a gente não tá procurando trabalho, não? Oi? Isso não é trabalho, não? Não serve como trabalho também. E por acaso isso não é trabalho? Cara, porra. Então, pô, todo mundo convenhamos aqui que é tudo, tirando o extra do Thiago, é a mesma coisa, pô. Mulher é maluca, mama no sigilo. Não, mama no sigilo é homem. Mama no sigilo, não, isso com certeza. Se você for um homem. Bicho, teve uma, eu acho que isso aconteceu. Engraçado que o Ian falou vezes. Assim, o Ian falou mama no sigilo com certeza. Eu falei isso não, pô. Já sabemos qual é a categoria do Ian. Bicho, uma coisa que aconteceu são as 3 vezes, 4 no máximo, que eu parei de... Broxar. De nessa... Fala. Não, no Tinder, isso aí é depois. Ah, tá. Isso aí eu nunca parei, não. É, tipo, tem lá a idade, eu nem olho às vezes pra idade. Porque, enfim, é de 18 pra cima. Aí eu... eu dou o like. E quando dá o match, eu vou ver a descrição da coisa da pessoa. É OBS, não tem um 18. É, nossa, tipo, OBS, idade errada. Aí eu vou logo e pergunto. Eu queria entender, só um minutinho, Luiz, te dando um corte. Pode falar, pode falar. Te dando um corte tramontino aqui, corte rápido. Facas guinze. Velho, você me pergunta, como é que alguém erra a idade? Tipo, o cara, a pessoa tá lá, ah, fulana de tal, filha da puta. Caralho, bicho. Querendo abrir minha porta. Não, velho. Não, e tipo, ela tá lá, não sei o que, fulano de tal. PS, eu não tenho 22, eu sou menor de 18. Véi, como é que a pessoa erra essa porra? Como é que pode? Tipo, mas se ela é menor que 18, ela não consegue botar abaixo de 18. Não, não consegue, mas ela poderia pelo menos colocar 18, né? Eu não preciso botar 22, 23, 25. Tá ligado? Aí, pessoal, eu me pergunto, caralho, velho, como é que, por quê? Qual é a necessidade? A última vez que aconteceu isso comigo, na hora que deu like, né, deu match na real, eu perguntei pra pessoa, rapaz, mas e aqui, qual é a tua idade mesmo? Aí a menina falou, 12. Eu desinstalei todos os aplicativos do meu celular, meu. E fiz questão de ser assaltado nesse dia. Exatamente. Esse programa é patrocinado por Muca Muriçoca. Mas, tipo, bicho, é uma coisa meio que sem noção, as pessoas que fazem... Já é uma plataforma que você vai tentando, ou pelo menos algumas pessoas vão tentando encontrar o amor das suas vidas. Que eu acho isso uma coisa tão idiota, não, bicho. Mas eu procuro um relacionamento sério, eu passo o resto da minha vida junto. Cara, sai do Tinder então, velho. Vai conversar com uma pessoa, sei lá, do trabalho, do convívio. Eles, nessa também não. Claro que é, Thiago. Não, bicho. Claro que é, Thiago. A mina que eu vou atrás agora, eu conheci ela no Tinder. Eu tô nem aí, bicho. Eu tô nem aí. Eu não torço pela tua felicidade. Claro. Assim como algumas pessoas acham o seu amor no carnaval ou até num puteiro. Caralho. É exceção, pô. É exceção. Olha, eu digo que vai dar certo. Tu não vai. Ó. O negócio sobreviveu ao tempo, tá ligado? Já faz mais de 4 anos isso aí. Beleza, parabéns. Chama a gente pro casamento. Vou chamar, mas eu vou falar que é outro, pra você não falar assim, ah, conheceu o Tinder. Vou mentir. Olha, Thiago, eu tenho certeza absoluta que tu não baixou o Tinder e colocou lá na tua descrição, procurando um relacionamento sério com a pessoa que eu vou amar pro resto da minha vida. Não colocou, Thiago. A pessoa vai pra isso daqui, é tipo ela ir pra essas igrejas... Pensa que vai enriquecer da noite pro dia porque tá pagando o dízimo. Não vai! Eu vou te falar um negócio, Luiz. No coração do cara, bicho. Eu vou te falar um negócio. Quando eu usei o Tinder de 2014, de final de 2013 até um dia desse. Tipo, eu nunca usei descrição pedinte de não sei o que, relacionamento sério. Aí ano passado eu descobri uma estratégia que é o seguinte, meu irmão. Você quer dar umas fodas rápidas com as minas? Umas minas que quer relacionamento sério? Você bota que quer relacionamento sério também, pô. Não precisa ser verdade. Porque aí você vai atrair mina que quer relacionamento sério. Vai trabalhar com um nicho diferente, né? Exatamente. Ah, nossa, seu público-alvo mudou. E deu certo, velho. A mina, eu queria uma pessoa séria. Foi assim que baixou ela, Thiago. Aí eu falei assim, nossa, realmente. Eu tô aqui há uma semana nesse aplicativo e... Me impressiono com o nível de informalidade das pessoas. O pessoal parece que não se gosta mais, não procura mais o amor. E aí você, né, fala o que tu tem que fazer, meu irmão. E você não precisa criar vínculo, você tem bloqueado o WhatsApp lá pra essas coisas. Nossa, puta que pariu. Olha a frieza do macho hétero, sim. Meu irmão, o que tem de contato com o sobrenome Tinder que tá bloqueado aqui, vou te falar, dá pra botar em outra agenda. Eu colocava iFood nos contatos do Tinder. Não, aí desorganizo. Já tá tudo com Tinder ali, aí eu vou começar a botar do nada o iFood. Aí que eu sempre coloquei iFood no. Carol, iFood. Bicho, o pior é quando tu conhece as Maria Carol, aí tipo, a gente com as três Carol Tinder. Nossa. Oi, bebê, gostou da noite ontem? Ela nunca nem te vi, opa, foi mal. Sei que eu tava falando com minha mãe. esse programa não tá mais Family Friends. A gente já teve algum Family Friends? Foi Family Friends? Sei lá, meu irmão. Vocês querem alguma dica aí de como se dá bem no Tinder? Minta. Minta muito. Essa dica se estende a relacionamentos sérios também, casamentos. Casamentos se baseia em mentira, basicamente a quase todo tipo de relacionamento social de hoje em dia. Cara, a dica do Thiago me impressionou foda, velho, porque eu nunca havia pensado nisso. A dica dele é tipo aquele maluco lá do Big Brother. Ah, não, o amor acabou, não é mesmo? As pessoas não se amam mais. Agora fica pra lá. Me beija agora. É basicamente isso. Pô, velho, vamos lutar contra o fascismo, meu negócio chato da porra, mano. Agora vem cá, tirar a roupa. Que calor, bicho, tirar a roupa. Tirar a roupa. Vontade de fumar a torra de madeira. Mal cedo, hein? Ei, Beren, tu vende maconha? Vontade de fumar uma torre gigante. Que cedo. Eu ainda bem que vai estar esse que é o Ian mesmo, não sou eu. Ele que se fode pra picotar esse programa, meu irmão, que tá todo zado aqui. Caralho, vai ser porque a gente não grava um negócio tão maluco. Eu não sei nem quantos minutos de programa eu tava aproveitando disso aqui, bicho, sinceramente. Dois. Foi quando a gente falou, ó, a gente vai ter dicas para mulher. Ah, mas tu não conhece nenhuma dica para mulher. E é mesmo, acabou o programa. Segunda pessoa que eu passei pro lado, quero mamar no sigilo. WhatsApp na descrição. Caralho. Olha, mora aqui pertinho, peraí. É, rapidão aqui, só vou salvar um número. Eu já tenho compromisso depois desse programa. Eu só lembro a gente lá em Parnaíba, na praia. Eu, o Iago, o Luiz e o Alan. A gente tava sentado pra fazer no final de noite lá, depois de ir pra praia. Aí a gente foi procurar os números de prostitutas locais. Que tinha um site de meninas que estavam em Parnaíba vendendo seus corpos. O Alan me pediu emprestado 100 conto pra comer a mina. Ei, Thiago, tem esse dinheiro aí. Eu bebo vontade de te emprestar dinheiro pra tu comer mulher. Tu queria vergonha dessa cara. Isso daí teu pai, bicho. Velho, a cara de pau do Alan, velho. Alan é nosso redator, velho. O redator faz cara de isso. Ele virou assim e falou, Ei, Thiago. Empresta 100 conto aí, velho. Eu comi a minha. Olha, beleza. Alan! Suponhamos que eu te empreste esse dinheiro, Alan. Tu vai buscar essa mina como, velho? Não, Luiz. Ei, Thiago, me leva lá. Ei, Luiz, tu aí que sabe dirigir. Me leva lá. Aí eu vou muito entrar contigo e com essa doida dentro do motel, ó. Ele pediu isso mesmo? Ele pediu quase, né? Uma pessoa que olha pra mim e fala assim, ó, tu sabe dirigir. E ele quer ir no motel, o que é que ele vai pedir depois, Ian? Aí quer dizer que ele tem o dinheiro do motel, mas não tem dinheiro pra pagar tudo. Você ouviu? Role Playing Game, o mestre jogador. Videogame de Beijo, o brinquedo caverna do dragão. Um real cast.